Patriarca no ar, voltamos para mais uma cagada ensaiada. A cagada ensaiada hoje é traduções bizarras dos filmes. Eu tô aqui hoje com o Ivaldo. Looks like a cat. Ele olha e gosta do gato. Tô aqui com o Jonathan. Vamos arrumar uma tremenda confusão com essa turminha muito louca. Tô aqui com o Sanderson. Eu adoro biscoitos de gengibre. E eu tô aqui com o Everton. E a tradução em português de Beverly Hills é tá pesada. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Versão brasileira, Herbert Richards. Mais uma cagada ensaiada. A cagada ensaiada de hoje vai ser sobre traduções. Traduções bizarras de filmes que a gente... Traduções tanto de título, eu acho que alguém deve ter trazido alguma tradução de fala de personagem, alguma coisa que achou bizarro. E as traduções a gente vai falar literalmente do título da tradução, o original em inglês pro português. E também a gente vai falar traduções que a gente acha que ficou melhor em português. Porque tem um monte de tradução em inglês que é bem bosta. Quer dizer, bem bosta a tradução e o título original não faz muito sentido, né? Talvez seja um costume também que a gente tenha do título em português, mas enfim, tem títulos em português que a gente prefere. Só pra pontuar uma coisa, tem muita gente que fala assim, o pessoal reclama muito das traduções, né, pra português e tal, falam que sempre tem muita tradução que fica uma bosta e tal, mas a gente entende também que é uma questão mercadológica, é uma com questão certeza também de explicar, verdade, às vezes explicar o filme que o título original não traz essa característica, né? Mas aqui a gente vai apontar mais as situações mais bizarras que acontecem também, né? É, porque muito dos filmes, eles têm que trazer, às vezes, uma identidade pra vender, né? Se identificar com o público no título, que o cara veja o título e vá ao cinema ver o filme, pare na TV pra assistir. Tem título, realmente, que a gente vê em inglês, filme conhecido, que se fosse o título original, não seria a mesma coisa. Enfim, vamos começar aqui. Eu acho que a gente pode começar mais ou menos, não sei se a gente faz mais ou menos por tema, porque eu vou falar da minha pesquisa inicial para esse podcast. A minha pesquisa inicial foi o seguinte: lista de filmes da sessão da tarde. Apareceu uma lista de filmes desse ano até, sei lá, 97. Nostalgia. O cara fez uma lista de todos os dias que tinha filme, que não teve filme. Aí eu peguei um ano que eu lembro que eu assistia muito sessão da tarde, vamos dizer lá, sei lá, 98, 99, 2000. E fui vendo os filmes e fui lembrando dos filmes. E fui procurando os títulos em inglês, né? Porque muitos eu não sabia o título em inglês, não tinha ideia. Eu não sei se vocês também colocaram filmes assim nostálgicos da infância nessa lista. Ah, com certeza é o que tem, não tem como não ter. É, no meu caso foi a maioria também, viu, Vini? Porque foram os filmes que marcaram uma época e foram os filmes que... Acho que era mais comum ter esse tipo de tradução bizarra que a gente tá comentando aqui. Duvido que ninguém colocou Lagoa Azul na lista. Eu não coloquei. Merda. Lagoa Azul não me marcou tanto assim. Não. Mas eu vou começar com um aqui, clássico da Sessão da Tarde, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Olha só, hein? Esse é top. Eu não lembrava do título em inglês, eu já devo ter visto, óbvio. E também é um dos... Lembrando que Os Aventureiros do Bairro Proibido, ele foi um dos filmes que a gente escolheu no nosso primeiro podcast. Isso que eu tava lembrando. Como seriam as continuações. Os Aventureiros do Bairro Proibido tá lá. Nostalgia pra gente. Onde essa bagaça começou. É verdade. Título original dos Aventureiros do Bairro Proibido: Big Trouble e Little China. O que seria Big Trouble e Little China? Grande confusão na pequena China, mas eu acho que aqui Little China deve ser Chinatown, né? Ó, que susto. Poderia ser um título pornô também, né? Grande problema da pequena China. Não, é impossível. Eu vejo isso num cartaz. Isso é Chinatown. Vamos lá, grande confusão em Chinatown pra Aventureiros do Bairro Proibido. Tem uma diferença legal aqui, né? Mas eu não acho que é uma diferença desse caso de ficou tão ruim. Eu não sei não, se porque a dizer a verdade, eu acho que a tradução em português ficou melhor nesse caso, cara. É, pelo menos pra mim, soa muito natural. É que faz sentido com o filme, Aventureiros no bairro proibido, perdido, proibido. Se fosse proibido olhar pros chineses, será que eles podiam ter contato com os chineses naquela época? Eu acho que era, que você chegava lá, tinha 76 gangues brigando ao mesmo tempo. Eu acho que o título, em conjunto com, sei lá, o material de divulgação que devia ser um pôster com o Lopan lá, você já entenderia que seria uma aventura com uma coisa meio mágica, né? Exatamente, proibido no sentido de ser mágico, assim, meio místico. Sim. E aí eu acho que faz bastante sentido mesmo. É o proibidão total chinês. Mas agora eu vou dar uma curiosidade. Eu vou trazer alguns filmes com essa curiosidade, que é o título em português de Portugal. Porque tem uns filmes que realmente... Eu não sei se eu quero ouvir. Os Aventureiros do Bairro Proibido, em português de Portugal, ficou assim: ó. As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim. Caramba, é bem literal, é bem específico. Nossa, eu amo. Se tem algum lusitano ouvindo, cara, eu te amo. Sério, eu amo. Na verdade, o título, eles comprimem a sinopse. Caraca, né? É a sinopse do filme que eu falei. Mandarim é o Lopan, né? Meu Deus do céu. Eu assistiria esse filme. Se eu visse um filme com esse título, eu falei: caralho, esse filme deve ser bom, velho. Esse Jack Burton deve ficar com o Mandarim, velho. Eu já testei qual é a história só no título, gente. É muita eficiência. Eu imaginaria um mandarim chinês anão batendo no Jack Burton. E também já serviria pra você ir no cinema. Eu? Com certeza. O objetivo foi alcançado, atrair o público. E aí, outro filme da Sessão da Tarde, quem tem aí? Cara, olha, eu tenho um aqui que ele é um clássico da Sessão da Tarde. E também clássico do antigo Corujão. Vocês lembram da Globo que passava uns filmes até lá? Porra, adorável, hein? A diferença é que a Sessão da Tarde, eles davam uma picotada no filme pra atingir uma classificação, né, uma faixa etária menor. Mas esse aqui, ele é conhecido aqui no Brasil como O Império do Besterol Contra-Ataca. Nossa, lembra, cara, desse filme do Bob Calado lá, o Silent Bob? Sim, sim. E o Jay. Cara, o título original dele é Jay and Silent Bob Strike Back. Ou seja, né? Jay e o Bob Calado contra-atacam. Velho, o Império do Besterol. mas faz sentido. Acho que o cara assistiu um filme. Tinha tanta merda no filme que ele falou: velho, isso é um besterol. Puta. É um besterol absurdo. Como é mesmo, mas, assim, o nome em português? É o. O Império do Besterol Contra-Ataca. Ah, é que tem o... É que tem dois, né? Eu acho que esse é o segundo, não é? Cara, eu não sei. Esse Contra-Ataca deve ser o segundo, né? É que eu só conheço esse, velho. Tem outro? Graças a Deus. O Império do Besterol, alguma americana, um negócio assim. O melhor é o Silent Bob. Não é mais um Besterol americano, né? Não é mais um Besterol americano, não, mas exatamente. É verdade, tem. Diferente, né? É até mais recente e tal. É. Não, e o Silent Bob virar o Bob calado é muito bom, velho. Olha, realmente. Mais uma curiosidade aí, que o Bob calado é o Kevin Smith, né? Deixa eu ver qual é o título do Não é mais um besterol americano em inglês. Muito bom. É Not a Nor Teen Movie, que é Não é mais um filme de adolescente, né? Mas, ó, em português de Portugal é... Vai num besterol americano. Cara, em português de Portugal... Oh, não! Outro filme de adolescente! Esse é o tipo de filme. Não, faz sentido. Mais uma cagada adolescente. Depois que eu assisti Dragon Ball dublado em português de Portugal, tudo na minha vida virou português de Portugal. Conte-me um pouco mais sobre essa experiência, tá? Eu estou curioso. Cara, é muito bom. Eu imagino que deve ser muito bom. Frieza, se quiseres resolver... As esferas do dragão, garoto, estás maluco? Como me aprontas isso? Onde está a bomba, aquela rapariga? Um putinho muito levado. Pois não, estou aqui. Digam um filme para nós. Ó, já que vocês estão falando de Sessão da Tarde, eu vou trazer um que, pô, quem não assistiu esse filme é foda, cara. Principalmente da gente que é mais velho, década de 90. Ninguém perdeu esse filme, eu acho. E eu não lembro muito desse filme, tirando uma cena que eu acho muito foda. Foi o comentário de um moleque nesse filme, que é: "Oba, consegui dar um chute no saco do lobisomem." Nossa, velho, eu lembro. A Patrulha Monstro. Patrulha The Monster Squad. É ele, né? O filme é The Monster Squad, que seria, assim, traduzindo, né, o Esquadrão Monstro. E em português, ficou: "Deu uma louca nos monstros." A Patrulha Monstro é equipe, né? É Sessão da Tarde demais, né, cara? Eu acho que esse tipo de título é pra combinar com o resto da vinheta. Porque aí ele chega e começa a falar, porque é uma turminha do barulho que se encaixa, que vai se envolver um monte de trapalhada e altas aventuras. E aí, mano, é só pra conseguir encaixar, velho. Pra finalizar, ele deu a louca nos monstros. Deu a louca e da pesada é total Sessão da Tarde. Então, não, é verdade. Esse da pesada. Tava na chamada. É, esse da pesada você já lembra do Tira da Pesada, né? Nossa, que é da pesada. O copo. Eu me pergunto por que da pesada? Ele é machão, hein? Pesada. Quantos quilos esse cara tem? Você falando em quilos, tem um filme que faz sentido na tradução por esse fato de quilos. Vocês lembram de Um Ninja da Pesada? Uhum. Pô, eu adorava esse filme, cara. O Haru, o ninja americano. O ninja branco. Caralho, esse filme é muito legal. Sanderson, qual era o nome do irmão do Haru? É o Koba, não era Koba? Era Koba, não era? Copei. Ele se fodia demais, né, mano? Por causa do filme. Era o mesmo ator que o Liu Kang, do Mortal Kombat. É o Liu Kang, ele mesmo. Mas Vinícius, fala qual é o nome, realmente. O título original do filme é Beverly Hills Ninja. Por isso que eu lembrei pelo que falaram. É o título original. É Ninja de Beverly Hills. Então aqui no Brasil, a mesma coisa. Beverly Hills como o da pesada? Exatamente. Ô, Vini, esse você tem o português de Portugal também? Ah, esse é o português de Portugal, é o Ninja de Beverly Hills. Eles não tiveram tanta coragem. Assim. Menos mal, né? Beleza. É, não foram tão atrevidos, né? Mas eles pegaram o peso do protagonista, o cara é gordo, Sessão da Tarde, tá pesado. O cara é pesado, Ninja da Pesada. E a trilha sonora é espetacular, com Foo Fighting, várias músicas que eram top nos anos 80, né? Anos 80 e 90. Eu gostava. Eu adorava aquele filme. Eu gostava também. Era muito quando eu era criança pequena, aqui em São Paulo, eu adorava assistir esse filme, velho. Era da hora. Tô falando em ninja, assim, não sei se é bem ninja, mas em artes marciais, eu tenho um filme aqui que a tradução é realmente sensacional, velho. Vai lá, traga. Quem lembra do clássico de um dos brucutus? Jean-Claude Van Damme, o grande dragão branco. Grande dragão branco. Você sabe o título original do filme? Bloodsport. Bloodsport, esporte sangrento. Virou um grande dragão branco, velho. Eu não sei se você viu isso, mas se você procurar Bloodsport lá na internet, você acha um filme de luta do Mark Dacascos. Eu ia comentar isso, virou um filme de capoeira. Sério isso? O Mark Dacascos, ele fez um filme de capoeira chamado Esporte Sangrento. É, que é Esporte Sangrento esse filme. Isso. Porra, mas eu nunca ouvi isso na minha vida, velho. Se você quer saber mais, ouça agora o podcast Nerd Patriarca. Não, tem que ouvir mesmo. É verdade, a gente comenta também, né, quando a gente fala do Double Dragon. Falando em tradução, a gente tem que discutir sobre o que é Chuco. Se é Chuco ou Choco ou Chuck. Só pra terminar, o grande dragão branco pra esporte sangrento, não preciso falar que é uma diferença, um aviso gigante. Um pouquinho. Eu não entendi o porquê. Tinha dragão branco no filme? Alguma espada do dragão? dragão branco. Não, mas existia um branco. Aí só... Não era estátua? Tinha uma estátua de dragão, não tinha? Mas era dragão negro, velho. Era dragão negro. Kukurukai lá, a fundação Kukurukai era dragão negro. Porra, velho. Aí você se lembra que... Você se lembra que... Aí todos os filmes do Jean-Claude Van Damme tinha dragão, né? Você se lembra do Cyborg, o dragão do futuro? Nossa. Bem lembrado, lembrado. O nome do filme é Cyborg. Só isso, né? Aí os caras falam, tem o Van Damme, vamos colocar o dragão do dragão. Ô Everton, não só o dragão, lembra do branco? Porque assim, ele tinha um monte de filme, o leão branco, o camaleão branco, o lagarto branco, o tigre branco, tudo que era branco, os caras... É whitewashing, né, mano? Total, porque nessa época não tinha essa discussão, né? Não, Everton. Pois é, né? Tinha menos tempo na internet. Em Portugal, o grande dragão branco, o Bloodsport, era Força Destruidora. Nossa, meu Deus, velho. Mano, eu olho Força Destruidora, eu tô achando que vou ver um filme do Chuck Norris, no mínimo, tá ligado? É, mano. Isso, né? Ou alguém tem que soltar algum poder pela mão. Não tem outra opção, cara. Caraca, genial, genial. É, mas vocês estão falando do autor, dos caras que pegavam carona no ator pra fazer um filme, pra colocar o título do filme? Tem dois que eu... Tem um que eu não lembrava, tem outro que é bem famoso que eu lembrava. É o Total Recall, que é o Vingador do Futuro. Beleza, nada a ver, né, com Total Recall. O Recall era empresa, né, que ele ia lá pra refazer as memórias, né? Lembra? Exatamente. Então, é Total Recall porque, tipo, refazer totalmente a memória do cara, né? Uhum. Verdade. Tinha a ver com isso no filme, né? Só que eles pegaram que o Schwarzenegger tava em foco por causa do Vingador do Futuro, do Vingador Terminador. Não, do Vingador do... Isso. Eles falaram o quê? Vamos colocar Futuro no título e Vingador, porque tem que ser um nome forte, porque não vinga ninguém no filme, né? Não tem nada a ver com Vingador. Nada vingado aqui, velho. É verdade. Eles colocaram o Vingador do Futuro em Total Recall. Sério, que genial. Ô, Vini, deixa eu comentar uma aí que eu acabei de lembrar, então, dessa carona no nome do astro, né? Que é o Stallone Cobra. O nome do filme é só Cobra, né? É verdade. Eles meteram Stallone Cobra, do nada. O filme é Stallone Cobra, né? Pode escrever, né? Stallone Cobra. E o nome do personagem no filme é Marion. Marion Cobretti. Não tem nada a ver com Stallone. Nossa, parecido. É ter Stallone Cobra. Eu lembrei aqui quando você comentou, velho. Caramba, genial, velho. Eu não sabia. Eu não sabia que o filme era Stallone Cobra mesmo. Você era Cobra. E todo mundo chamava Stallone Cobra porque era o Stallone, tá ligado? Então, todos os materiais de divulgação, quando passava na TV ou até no cinema, Stallone Cobra. Stallone Cobra. É sempre assim. Caramba, não lembrava disso. Meu agora, Deus. Tem um aqui, só pra eu passar. Desculpa te cortar, viu, Vinícius? Desculpa te cortar. O Jonathan trouxe um que tem nome também, que é um nome, e bem, tem a ver com o nome do personagem do filme, vamos dizer assim. Eu também tenho um que teve muita importância na minha vida, e eu gostaria de dividir com vocês. Caso vocês lembrem, lógico. O nome do filme é o nome do personagem do filme também, né? E, bem, foi muito marcante na minha infância. O nome do filme é André. A tradução literária é encontrar, destruir e matar. Se não fosse bastante, os caras colocaram mais um subtítulo que eles acharam. Acho que André é muito fraco, não vai chamar atenção. Aí, só pra ajudar, colocaram André, uma foca em minha casa. É o subtítulo original disso, irmão. André! André? Ah, sou André? É, cara. Não, tio, o nome da foca é André? Não podia ser melhor. Caramba, por que não fofinha? Sei lá. Ei, mano, você tá ligado que no primeiro podcast, quando você falou isso, eu achei que você tava... Que era um nome inventado na sua cabeça, né? Que nem você costuma fazer, cara. Sim, uma brincadeira. Mas aí eu joguei no Google e realmente existe esse filme. É isso. Nossa, que genial, velho. Eu não lembro do filme, mas eu lembro das chamadas do André, uma foca em minha casa. Bom, nas minhas pesquisas eu vi muita coisa bizarra. Agora, chamar uma foca de André... Parabéns. É mais legal você chamar um amigo que tem o mesmo nome de André de foca. Mas estranho. Quem será que faz mais sucesso? A foca ou o amigo? Lembra que eu falei do Vingador do Futuro? Acabei de falar, sim, do Vingador do Futuro. Sim. Se eu tivesse esquecido, só se tivesse problema muito sério, né? Acabei de falar. É, tem um filme do Michael J. Fox. Fala, que filme famoso do Michael J. Fox da época, antes dele ter todos aqueles problemas de saúde? De Volta para o Futuro, né? De Volta para o Futuro. O Michael J. Fox, ele fez um filme chamado Teen Wolf. Era um lobisomem. Você lembra desse filme? Lembro, que ele jogava basquete. Sim, o nome do filme é Teen Wolf e é Jovem Lobo, né? Jovem Lobo. Certo, sim, certo. No Brasil, o nome do filme ficou O Garoto do Futuro. Porque eles pegaram a live de Volta para o Futuro e colocaram no filme, velho. Nossa, velho, nada a ver. Tirou até do contexto, Vini. Como assim, velho? Não faz sentido, mas no Brasil foi o jovem, o garoto do futuro. O garoto do futuro. Cara, no futuro ele virou um lobisomem, tá ligado? Eu sou o futuro do Nerd Patriarca. O português de Portugal é lobisomem. Eles juntaram homem jovem, lobisomem. É, faz mais sentido. Mas o garoto futuro foi muita sacanagem, né? Porque eles tinham que passar, tipo, ó, o garoto do nosso futuro, hein? Vai assistir que é tipo um filme. O cara vai pro cinema achando que é um filme que tem a ver com o De Volta pro Futuro, né? Mas não tem nada a ver com De Volta pro Futuro. Só tem o Michael J. Fox lá. Genial. Versão brasileira. Herbert Richards. Segue a fila aí, quem que é o próximo? Ah, já que vocês estavam falando de filme da sessão da tarde, eu vou sair do SBT e vou um pouco pra Globo. A Globo adorava passar esse filme, eu espero que seja a Globo, senão eu vou estar falando merda, mas tudo bem. A sessão da tarde é da Globo. É. Sessão da tarde é da Globo. Caralho, velho, é, né, mano? Cagou, é verdade. Já era minha pesquisa. Já... Não, eu já tinha avisado que eu ia cagar em alguma coisa. Tô procurando aqui cinema em casa, tá ligado? É bem isso. Que seja, passava na Globo. Quem nunca assistiu Meet the Parents? Seria mais ou menos, sei lá, conhecendo os parentes, alguma coisa assim. É conheço os pais, na verdade, né? Porque ele seria que ele vai conhecer. Certo. Aí entrando numa fria, começou tradução do negócio. Vocês nem mal, nem Vinícius. Começou. Ó, galera, deixa eu explicar. Assim, ninguém aqui é conhecedor profundo da língua inglesa. Uma pessoa só que tem esse garbo pra falar inglês. Dom. Esse dom é de nascença, cara. Desde o colégio, ele pegava prova de inglês, era tipo a coisa mais fácil do mundo. Ah. É o Ivaldo. Vocês vão perceber que ele vai rasgar o inglês nesse podcast. Se prepara. Vinícius is my boyfriend, meu garoto amigo. Eu não entendo porque eu tirei zero nessa prova. Conta essa história, Ivaldo. A professora tava perguntando. Eu não lembro que porra que era. Eu sei que calhou da gente encontrar alguma palavra que a gente pudesse ligar com algum amigo nosso. Era alguma brincadeira bizarra do estilo. A professora via fada, então não tinha muito o que fazer. Ela inventava uma brincadeira estranha na classe. Aí eu falei, poxa, a da pantera. O Vinícius é meu amigo. Ele é um garoto. Então o que, que ele é? Ele é meu boyfriend, meu garoto. Amigo. Tá errado? Você vai saber, cara. A professora olhou pra ele assim pra julgar, né? Não, na hora ela piscou, ela falou que as fadas entendem esse lado. Aí vai. Foi exatamente isso. Ai, mano. Ai. Então, pessoal, vocês já viram o nível de proficiência que nós temos aqui. Não quero ver ninguém questionando as falas do Ivaldo. Por favor. Faz parte do show. Ivaldo, agora vá pro filme, por favor. Desculpa, tá? Não, eu já cheguei ao ponto, entrando numa fria. De onde os caras tiraram isso? E continua, né? Porque no segundo, entrando numa fria, é Meet the Fokkers. Que é Fokkers, eu acho que é a família, né? A família do Ben Stiller. Uhum, e eles colocaram entrando numa fria maior ainda, né? Porque, tipo, nossa. Aí, e tem o terceiro, né? Entrando numa fria maior ainda com a família. Então. O terceiro eu não lembro. Tem três filmes mesmo? Três filmes. Nossa, muito só. Eu assisti, acho que só um. Então, é que eu tô pensando. Um tava bom, né? Não tem muito mais o que fazer depois do primeiro. Deixa eu pegar o gancho do Ivaldo aí, que ele comentou do título traduzido e depois a adaptação maluca que eles fizeram pra conseguir encaixar as continuações. Que é um filme que acredito que todo mundo aqui gosta, curtiu. Que no original é o The Hangover. Uhum. E aqui no Brasil, traduzido como Se Beber Não Se Case. Ou não. Caralho, case. Cara, mas essa eu achei uma tradução muito da hora, mano. Ficou bom, velho. O problema é que o pessoal não esperava que teriam continuações. E nos outros filmes, tem filme que não tem casamento envolvido. Exatamente. Só fica só um pouquinho estranho, né? E aí o nome original, a tradução literal dele, deveria ser A Ressaca. Que faz sentido, né? Todos os filmes. A história começa numa amnésia alcoólica ou uma amnésia por algum motivo, né? De psicotrópico. Mas nos dois filmes tem casamento, não tem? Então, o terceiro eu não assisti até hoje, pra falar a verdade. É, o terceiro eles têm que fazer uma missão com aquele japonesinho pequenininho e tal. É um coreano, né? Um coreano pequenininho lá e tal. Ou seja, não tem nada a ver com o casamento. Aí eles tiveram que sair adaptando. Então, Janta, você tá ligado aqui? O Diga. Tem um filme chamado que aqui no Brasil foi lançado como A Ressaca, né? Então, eu tava pensando nele. É o Hot Time Machine. Ah, pode crer, aqueles entram na pontezinha lá, né? E a tradução seria A Banheira, a Máquina do Tempo. Nossa, então, que susto. E foi na mesma época. Que susto. Nossa, Hot Tub, né? Entendeu? Tubo quente no buraco. Entrando no buraco quente. Cuidado com esses filmes. É, porque não passou... que nada do X-Videos entraria. Passou pertinho dos caras repetindo. É, então, aí... talvez possa ter sido alguma coisa referente a isso também, que eles saíram bem próximos. É que o A Ressaca, ele saiu depois, né? Não sei quanto tempo depois, mas ele saiu... Não, não foi muito tempo, foi bem próximo mesmo. Entendi. É, mesmo assim, cara, o pessoal transformar esse título bizarro que você comentou de Viagem no Tempo, não sei o quê, em A Ressaca, é muito genial, velho. Minimizar o máximo que dá, velho. Pode crer. Ó, mas deixa eu falar um título de filme aqui em inglês. É um filme que todo mundo aqui assistiu, eu tenho certeza que todo mundo adora. Eu quero ver se vocês descobrem qual é. Torque. Alguém? Como é que é? Torque. Todo mundo assistiu. Mais de uma vez. Não sei, cara, sinceramente. Fuga em Duas Rodas. Nossa, pode crer. O nome era Torque. Era Torque, o nome. Torque. Meu Deus do céu. Genial. Não, se eu. É por. Cara, eles fazem isso justamente pra atrair os caras pro cinema. Porque não, se eu vejo Torque, ninguém vai. Ele saiu pra tá com o Velozes Furiosos na época, não é? Mais ou menos? É, então. Mas é que eu imagino o cara assistindo o filme e ele tendo que botar o nome em português. Aí ele vê a cena que o cara passa com a moto e os vidros explodem. Porra, tem que ter muita fúria, né? Mas com certeza foi por causa do Velozes Furiosos, Anderson. Com certeza. Tanto que no começo do filme tem aquela tirada do cara de moto tirar racha com os malucos de carro. Aí fala, e aí, seus panacas, minha moto é mais rápida que o carro de vocês. E teve um filme e acabou, né? É, então. É que ele morreu de um acidente de moto. Caramba, o filme é Torque. O que é Torque? Deve ser Torque de motor, né? Torque aquele de motor, é. Ah, tá. No sentido de força do motor. Eu não entendo bosta nenhuma de carro, então, de motor, nada. Já que foi passado pelo mecânico. Já que o Sanderson jogou um que foi uma pegadinha, eu vou jogar um também que eu acho que só o Jonathan, que assiste filme desse estilo também, vai acertar. Yeah. Jonathan, por um acaso você lembra desse filme? Tremores. Esse é o nome, em inglês. É, Tremors seria Tremores, né? Aí em português Tremores. Colocaram um título. Só que, ó, esse aqui já é um dos primeiros títulos que eu gostaria de trazer pra vocês, que em português acho que ficou melhor. Porque, por exemplo, Tremores. Tá, você fala, vou ver um filme... Terremoto, exatamente. Ninguém lembra o que que é? Não, cara, é em inglês não. Então, preparados? O filme nada mais é que O Ataque dos Vermes Assassinos. Nossa, os vermes malditos lá? É. Caraca, velho, é Tremors o nome Tremors. Original? Nunca ia saber. É, realmente, o em nessa, isso ficou bem melhor. Nessa eles corrigiram. É, então, ficou mais da hora, né? O ataque dos vermes assassinos. Bem melhor. Eu não acho, acho que é uma merda. Ah, melhor que Tremores. Você não gosta de... É melhor que Tremores. Não, não, tá, Kevin. Talvez. Não, tá. Se tem o Kevin. É, vermes malditos. É isso. É esse mesmo. É, o ataque dos vermes malditos. É, o ataque dos vermes malditos. Por isso que eu nunca vi esse filme, porque eu vi esse nome e eu falei, eu não vou assistir um filme chamado Ataque dos Vermes Malditos. Mas esse não é bom. Me recusava. Ah, mas você... Não, não é bom, João, não deve ser bom. Não, é, não, é, bom, é bom, cara. É muito... Tem o Kevin Bacon, velho. Se tem o Kevin Bacon, tem como ser ruim. Isso, tem bacon no filme? Se tem bacon, tá bom, cara. Tem o bacon, Kevin Bacon, e bacon é vida. Então o filme é espetacular, velho. Cara, agora que vocês querem ver uma tradução que quase ficou cagada, mas quase ficou boa, mas quase ficou cagada. Quase. O Poderoso Chefão. É, então. Sabe o título em inglês também, The Godfather. Sim. Que na verdade significa padrinho. O padrinho. Certo? Ah, nossa, eu quero. Na realidade, era o pai bom. Pode ser que você conhece mais inglês do que a gente. Ah, é que acho que pode estar errado. É que o Valdo tá mais acostumado com o inglês britânico. Então, esse inglês aqui cheio de gíria não passou longe. É, lá na verdade, vamos falar assim. The Godfather, não, o Godfather é baseado, ele é baseado num livro, né? Quando o livro saiu no Brasil, o livro chamou O Chefão. Nossa. A primeira vez que ele saiu. Aí eles tinham que colocar uma coisa a mais, né? Vamos colocar um poderoso aqui. É, vamos colocar um adjetivo aqui pra deixar o cara. O cara fodido. Pode crer, pode crer. Deixa eu aproveitar o que o Sanderson comentou do título original. Esse aqui eu vou colocar até em discussão. Eu gostei, mas não sei o que. Eu queria a opinião de vocês também. É filme de comédia, muito bom. E eu acho que o título ficou melhor do que o original. O original, The Cable Guy. Nossa. E aqui no Brasil, O Pentelho. O Pentelho. Pô, o cara da TV a cabo, que seria o número original, não reflete o que é a personalidade do maluco. Mas, cara, o Pentelho é tosco, né, cara? Só lembrando que é um filme do Jim Carrey, né? Isso, filme de comédia. Jim Carrey. Um pau, e a gente tem um podcast aqui. É, certo. X Faces de Jim Carrey. 18 Faces de Jim Carrey. A gente fala de 8 filmes do Jim Carrey. A gente não falou do Pentelho. Ah, isso que eu ia perguntar. Não comentou lá. Não, Pentelho não. E aí, o que vocês acharam? Ficou melhor? Então, cara, que o Pentelho também é tosco, né, cara? É que Pentelho me lembra a fila do saco, né? Então, pode ser. É que o Pentelho, o pessoal usava muito na época dos filmes do Denis lá, o Pimentinho, o Pestinho, o Pentelho. Era tudo nessa parada. Nessa... E o Pest, né? Vocês lembram do Pest? O Pest. Lembro. Aquele mexicano, né? Ele parece mexicano. Ah, ele mesmo. Ele fez o palhaço no filme do Spawn. Ah, nossa, ele tá muito diferente lá. Quando você me falou, eu não sinal, também foi comentado no nosso podcast de filmes, hein? Nostálgicos. Quanta propaganda hoje, gente. Legal. É, mas assim que funciona, Ivaldo. A gente se divulgar, quem foi divulgar? Por isso que eu estou elogiando, não estou falando com a merda. Mas eu também não, tô falando que você tem que fazer isso mesmo. Cara, jogou, tá ridículo. Shut up. Pô, shut up, irmão. Você está estragando todo o jabá. Deixa o jabá do jeito que tá. Shut up, irmão. É, tanto que eu não conhecia, não sabia dessa... que ele tinha feito o Spawn. Quando eu ouvi o podcast, velho, eu fiquei muito surpreso. Eu falei, caraca, que maluco é o Pest. E ele comeu vermes de verdade. Nossa, na pizza lá, né? Na cena da pizza. Exatamente. Genial. É sério que aquilo era de verdade? Sim. Não. Não. Sim. Não. Certo, na China eles comem isso de pizza de barata, de pizza de... Não, mas era um palhaço chinês? Mano, não dá. Aff, velho. Ah, não. Nosso salário que paga isso. Você tá falando de comédia? É, você tá vendo que a gente tá indo pra todos os gêneros, né? Então quer dizer que o Brasil consegue cagar em todos os gêneros em tradução. Uhum. O Brasil é maravilhoso. Tem um filme que é um clássico da comédia, que é o Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Aham. Uhum. Nossa, é verdade. Em inglês? Sei. Nossa, Airplane. Airplane, velho. Airplane. Avião, aeronave. Os caras falaram, avião não vai vender, né? Snoopy? Mano, avião pode ser um filme sobre qualquer coisa, né, velho? Pode ser sobre um desastre aéreo. Eu tenho... Ô, Vinícius, eu tenho um parecido, só que sai da comédia, né? Já é pro terror. Terror trecheira, mas é a mesma pegada. O nome do filme em português, eu acho que é o que salvou o filme, porque em inglês os caras cagaram também pro título. O nome do filme é A Casa do Espanto. Eu não conheço. Em inglês, o nome chama House. É casa. Casa. Casa. Você imagina o cara, que mania. Nossa, a gente tá com um filme aqui, aí vai ter espírito, sai o demônio do chão, a mãe do cara vai voltar dos mortos, ele vai ter que fazer um ritual, oh meu Deus, e agora? Como vencerei as trevas? Como será o nome do filme? House. Você quer ver uma tradução aqui que eu acho que não ficou nem melhor nem pior? A Espera de um Milagre. É, então. A Espera de um Milagre. É porque tem, puta, tem sentidos e mais sentidos, né, cara? Exatamente. É o título em português e o título em inglês tem sentido. Sim. Porque o título em inglês é The Green Mile, que eles chamam aquele corredor verde, uhum. Que é o corredor da morte, a milha verde, né? Que seria... Uhum. Corredor da Morte. Mas A Espera de um Milagre também tem sentido, porque é um negão de 2,5 metros que faz milagre. É, esse com funciona, certeza. Cara. Esse funciona muito bem, na verdade. Funciona. Qual que é o título do livro? Você sabe, Ever? É The Green Mile. The Green Mile? Uhum. Tanto que eu assisti umas 10 vezes o filme. Não é um livro, é um conto. É um conto, né? Ah, não, é um livro. Minto. É um livro, né, do Stephen? É um livro. Eu confundi com O Sonho de Liberdade, que também entra nisso, né? Que o nome é... Pode crer. O nome do filme em inglês é Shawshank Redemption, que é a redenção de Shawshank, que é o nome da prisão, né? Sim. E aqui ficou Um Sonho de Liberdade, né? Que também funciona também. Muito bom. Tem um de comédia que também eu acho que o título em português funcionou muito bem, porque atraiu exatamente... A pessoa que assistiu o filme foi atraída exatamente pela bizarrice que o filme ia apresentar. Que é o Boat Trip, que é a viagem de barco, né? E no Brasil ficou Cruzeiro das Loucas. Com o Bambudim Jr. É bem melhor, cara. Viagem de barco. Pode crer, velho. Pode crer. Ficou mais glamouroso. Eu acho que é melhor, né? Cara, jogaram purpurina no título. Cara, e o Esquecer de Mim? Lembra que o nome original é Home Alone? Né? Sozinho em casa ali. E, pô, Esquecer de Mim, eu acho que faz muito mais sentido. Realmente, na família sai do moleque lá. Ficou genial, velho. Não é que ele ficou sozinho porque, sei lá, a família saiu pra algum lugar e ele sabia e ficou. Foi deixado sozinho. Não, esqueceram ele mesmo. Exatamente. Esqueceram ele na casa. Perfeito. Viajaram e deixaram o moleque lá. É. Tem outra aqui agora. Tem um aqui que eu tô na dúvida, cala a boca, Santos. Tem um aqui que eu tô na dúvida que ou eu vou falar merda. Fiquei ou realmente chateado. Quem aqui nunca assistiu Beetlejuice? Eu. Eu assisti. Seria, não, seria eu assisti. Suco de besouro? É, besouro porque, suco. Na verdade, é o besouro suco, é o nome do fantasma, né? É. Do personagem. Você pode entender né? como suco de besouro, se você não conhece o filme. Ia ficar bem sentido. É que você, tipo, quando você vai conhecer o filme, você acaba relacionando, né, com o personagem, né? Mas imagina você, o filme estreou agora, tá no cinema, você olha no cartaz, suco de besouro, hoje no cinema. Não, lógico que é bem estranho. Aí a escolha de outros fantasmas se divertem, acho que fez mais sentido, ficou bem legal. É verdade. Mas ficou bem cara de Sessão da Tarde, né? Ele é uma comédia, mas uma comédia meio... de terror mesmo, né? Uma coisa meio bizarra, assim. E, realmente, o título fez bastante sentido. Versão brasileira, Herbert Richards. Agora, me responda um negócio. Alguém aqui já assistiu A Noviça Rebelde? Cara, eu nunca assisti A Noviça Rebelde. Não, sei que é muito diferente o título. Eu sei o título em inglês. Então. É Sound of Music ou é The Sound of Music? É The Sound of Music, exatamente. Nossa, velho. Porque eu nunca assisti. Se tem uma noviça e se ela é rebelde no filme. Cara, eu tô curioso. Eu também não tenho a mínima ideia. E se ela toca alguma música? É um musical, né? É um musical. Mas assistiu ou não assisti? assistindo esse filme é do que? De 60? É de 60 antes de Cristo, né? Só se for. Então, filme antigo assim também, dessas listas que falam de traduções e tal, um clássico é aquele Shane, né? Que é aquele filme de faroeste que aparece no, agora no filme do Logan desse ano e tal. Ah, pode crer. Que é os Brutos Também Amam. Uhum. Aqui no Brasil, os Brutos Também Amam. Só que o nome original é Shane, que é o nome do personagem, né? Caraca, eu não sabia não, velho. Os caras meteram Os Brutos Também Amam, velho. Esse é louco. Esses caras fala assim, vamos tacar uma bosta, né? Não, o que aconteceu foi o seguinte. O cara tentou traduzir, só que ele não sabia traduzir Shane. Aí o chefe dele começou a xingar ele, falou, você é inútil, seu lixo, não sei o que lá. O cara começou a chorar, o chefe dele foi lá, abraçou ele, deu carinho, falou, não, meu, eu te perdoo, põe o que você quiser, cara, ó, me desculpa, fica tranquilo, o que você quiser colocar tá bom. Aí o cara deve ter colocado, Os Brutos Também Amam. Ah, filme, ó, tem um filme que é muito clássico, muito sim, clássico da Sessão da Tarde. Talvez seja top 5 clássico da Sessão da Tarde. Certo. Eu quero ver se vocês sabem o título dele em português. Eu vou falar em inglês. Uhum. Ferry Bueller's Day Off. Ah, sim. Nossa, genial. Já sei o que é. Curtindo a vida doidado? É. Curtindo a vida doidado. O dia de folga do Ferry Bueller virou Curtindo a vida doidado. Velho, como assim? Curtindo a vida. É um dia dele, velho. Ele só sai pra fazer isso um dia. É, cara. Cara, mas é genial. É tão bom que virou marco isso, né, Vini? Não, virou marco. E vocês não sabem o título em português de Portugal, posso falar? Meu Deus, por favor. É genial. Ah. É O Rei dos Gazeteiros. Me explica, por favor, Eu não sei, velho. Eu tentei achar isso. Por que isso, velho? O Rei dos Gazeteiros, cara. Eu vou perguntar pro meu brother português, o Rick. Da linda, minha alma te chama. Vem pra minha cama. Quero amar-te, doce menina. Aí depois eu explico no próximo podcast. Não me deixe o Rick, pessoal. O Rick que eu tô pensando? É o Rick. Ele queria participar, mas deu problema na conexão dele, mas na próxima ele tá com a gente. Muito show, cara. Meio... Gazeteiro, será que o cara que faz jornal? Sei lá, o cara que faz um gazeteiro. Zoeiro, cara. É um zoeiro, cara. Deve ser, velho. Gazeteiro. Tá, ó, deixa eu... Gazeteiro. Curtindo a vida doidado é melhor, né? É, é um pouquinho melhor. Mas, porra, o dia de folga do Ferris Bueller... Ele, você viu que eles não gostam de colocar o nome das pessoas nos títulos, né? Eles sempre tiram. É. Verdade. Shane, que cara, você falou, ele tirou. E, o Ferris Bueller agora, ele tirou. Quer dizer, eles não gostam se não tiver apelo, certo? É. Se tiver apelo, eles até enfiam sem nem que deu isso na Lani, né? Exatamente. Não, depende. É, exato. Tem um filme. Cara, se você pegar a Megan Fox, ela também sofreu preconceito. Porque ela fez um filme de Jennifer Buddy, é o corpo de Jennifer, vamos dizer assim. E foi traduzido para português como Garota Infernal. De Jennifer's Body. É um lixo esse filme. Jesus Nossa, amado. Esse filme é muito ruim, velho. Muito ruim, velho. Agora, eu tô vendo aqui o nome de um filme, cara, que é assim, acho que brasileiro gosta de um pleonasmo, cara. Por exemplo, Closer. Perto Closer, demais, em inglês. Né? Closer, Perto Demais. Cara, porra! Isso dá um tópico, velho. Isso dá um tópico. Não, dá um tópico único isso daí. Ah, o Brasil, eles gostam mesmo do pleonasmo, isso é fato, porque tem um filme clássico. Filme clássico do De Niro, Taxi Driver. Uhum. Ah, tô ligado. Sabe qual é o título em português? Taxi Driver, motorista de táxi. Você não me contasse? Ah, mas aí, velho, realmente é o que o Everton comentou. Dá pra fazer uma categoria só com esses filmes que você... Só filmes pleonasmo, né? Vamos começar então. A gente vai falar agora. Vamos começar então a falar só desses filmes, então. Pode falar. Não, calma aí, antes da gente passar pros filmes aí que tem subtítulo, deixa eu comentar aqui, velho. Deixa eu comentar de uma apropriação. Uma apropriação que foi genial. O nome do filme em inglês é Fear.com, né? Ah, esse é genial. Medo.com, certo? Sim. Adivinha como que ficou a tradução em português? Medo.com.br. Perfeito! É regionalização, gente, poxa. O que vocês estão achando? Nacionalismo. Medo.jp. Inglaterra, Fear, .k. Cara, genial, ó, parabéns. Esse, quando eu tava pesquisando, eu fiquei abismado. Por quê, né? Ó, mas assim, começando na categoria de filmes... Foi só pela zoeira, né, o medo.com.br, foi só pela zoeira. Não, não tem como, cara. Não, porque não faz sentido, né? Não muda nada. Ó, eu tenho algum... Eu vou dar pra sobrar pra alguém, né? Eu vou falar só dois filmes que tem um pleonasmo fudido. Jurassic Park, Parque dos Dinossauros. Nossa, que é foda. Pode é foda. Crer. Já começa. Outro, Shine, brilhante. Eu não sei se pode entrar nessa brincadeira, mas será que ET, o extraterrestre, entra? Não, entra. É meio óbvio, né? ET, o extraterrestre. Não, ET, o liquidificador. O cara tá valendo assim, não, pode ser que o pessoal confunda com escola técnica. É, ET ou ciclista. Melhor a gente garantir aqui, né? Não, mas esses tipos de filme, não, além desses que o cara traduz depois, tem aqueles que complementam dão um adjetivo pro filme, ou complementam a história do filme, né? Perfeito, por cara. Exemplo, é nesse que eu queria chegar, Everton. Ó, por exemplo, Blade Runner, o caçador de androides. É um deles. Carrie, a estranha. Tipo, os caras jogaram. Pra quê? Vamos chamar ela de estranha, foda-se. Ah, estranha, né? Pessoal, Baby, um porquinho atrapalhado. Pô, que preconceito, porquinho, né, mano? O Everton falou Carrie, a estranha, que é do King, né? Você tem Christine, o carro assassino, também é só Christine, não é? Também, cara. Pode crer, velho. É porque realmente Christine, o cara bate o olho e tem um carro no pôster, ele olha e fala: será que é quem dirige esse carro? Aí não, o cara já coloca ali, ó. É o carro que é assassino. Ai, cara. Cara, eu tenho um aqui que é muito bom. E é clássico demais. Que é o Rock, um lutador. Não é Rock ou lutador. É um lutador. Tem ainda que a vida é passageira. Todo o brilho do Rock, eles cagaram, né? Falaram assim, porque o Rock é o lutador, ele é o cara. O cara fala, Rock é um lutador aí, não é tão importante, não. Ô, Vini, as continuações. Rock, o desafio 2, o desafio mortal. Rock 3, a revanche. Rock 4, começar de novo. Sei lá, tá cantando. Os filmes do Rock não tem subtítulo, né? É um Rock 4. É isso aí mesmo. Genial, hein, mano. Caralho. E o Forrest Gump? Pra deixar claro, o que é o Forrest Gump? É um contador de histórias. Olha, contador de histórias. Genial, velho. Você não coloca. Com certeza. Você não coloca, ninguém ia saber que ele é contador de história. Eu não vou no cinema ver um cara do outro lado da vida. Do outro lado da vida. Porra, velho. Você bate um olho em um Ghost, você vai achar que é um filme de terror. Né? Não é? Cara, se eu não me engano, o título de Portugal era genial, do Ghost do outro lado da vida. Vai falando aí, eu tenho certeza. Oi, tem um clássico também, Sessão da Tarde. Com certeza eu vou falar o nome errado disso aqui, mas tudo bem. Só pra não te atrapalhar, já atrapalhando, só pra concluir o que a gente tava falando, Ghost do outro lado da vida em Portugal é o espírito do amor. Nossa. Eu falei que era bom. Nossa. Cara, foi bom. O pôster é ele no vaso de barro, certeza, mano. Manda, Ivaldo, manda. Nossa, tem outro aqui que é muito cara de Sessão da Tarde também. Em inglês seria... Minha pronúncia é maravilhosa, mas tudo bem. Não, seria... é melhor. É, Weekend at Bernie, sei lá. Tipo, fim de semana com Bernie, alguma coisa assim. É alemão. Aí o nome do filme real é... Quer dizer, na versão brasileira é Um Morto Muito Louco. Eu não acredito, velho. É o fim de semana com o Bernie, é o nome do filme? É um... Nossa, velho. No... Caralho, sério, isso aí? É um morto muito louco, aquele carro, ele carrega o corpo lá, pra tudo quanto é lado. Caraca, genial. Eu nunca Você quer saber o que é genial? Tá ligado esses filmes teen, mais atual, que saiu de dança? Molecada dança, namoro, dança, dança, namoro. Beleza, certo. Teve uma época que saiu muito filme assim. Sim, aí eles lançaram uma paródia. Eu até perguntei pro Vinícius o verdadeiro significado dessa palavra. Eu vou traduzir da forma mais bonita possível. Pra mim, e apenas pra mim, será isso. É dance flick o nome do filme em inglês. Pra mim, isso é dança do estalo. Tem dança do quadrado? Vai ter a dança do estalo também. Eu acho que isso entra numa nova modalidade. Junto com a sarrada voadora e o quadradinho de 8. Pior, se dança do estalo não fosse ruim o bastante, a tradução em português ficou: ela dança com meu ganso. Com meu danço ou com meu ganso? Com meu ganso. Ganso? Não, mentira. Ela dança com meu ganso. É sério? É isso? Era por causa que genial, da... Velho, por que eles que genial. Por causa da música, tu... Tinha uma música famosa, né? Ela dança, eu danço, não é? É, exato. Eu danço. Aí ficou, ela dança com meu ganso. Mas com meu ganso? É porque é uma paródia. É zoeira, né? É tipo... Eu... É porque é um filme de zoeira. Isso, era uma paródia, por isso. Tipo todo mundo... É que se tivesse colocado... Isso, se tivesse colocado Dança do Estalo, ia virar hit. Hoje a gente ia ter sucesso no mundo aí, correndo da Dança do Estalo. Aí ficou, ela dança. Versão brasileira Herbert Richards. Cara, deixa eu comentar um aqui, que caramba, cadê ele aqui, velho, o nome original? Porque ele chegou até da... Eu acho que teve até problema de registro, porque tem um... Depois tiveram que usar o mesmo nome pra outro filme, que é o nome em inglês dele, é Enemy at the Gate, inimigo nos portões. Inimigos nos portões, tá. Traduziram aqui pro Brasil. É um filme de guerra, né? Isso, com o Jude Law lá, que ele é um atirador russo, acho que ele é russo, né? Não me lembro. É um filme bom até. Traduziram pra Círculo de Fogo. Sim. E depois, mais à frente, o que rolou com o Círculo de Fogo? Pacific Rim. Pacific Rim também, que não tem nada a ver com o Círculo de Fogo. É. Que faz mais sentido do que os inimigos do portão. Faz. Cara, o Pacific Rim é Círculo do Pacífico, né? Círculo do Pacífico. É borda do... É que Rim é borda, né? Então é borda do Pacífico. É borda do Pacífico, né? Bosta de nome esse. Em português, né? É que tem a ver com a fenda, né? Que saem os kaijus lá, não é? É, mas não tem fogo, né? A fenda é no mar, então não tem fogo lá. Mas existem, não, mas também o de guerra de não tem nada a ver. Mas o de guerra também lá, o russo, não tem nada a ver Círculo de Fogo com a porra do nome do filme, né? Não, não tem absolutamente vamos nada. Lá. Cara, quando foi uma briga pensar? Que poderia ter sido evitada. Então, é que quando você para pra pensar, velho, é o que o Santos comentou. Como que eles chegam nesse nome? Porque assim, não tem a ver com a trama. Não tem a ver com alguma coisa que eles querem vender. É. Eu acho que o cara, sei lá, ele molha o dedo, põe pro alto, bateu o vento e ele fala, não, é Círculo de Fogo. É. E ele sai da bunda. É, vai ver que realmente ele sai da bunda mesmo. Esse era o Círculo de Fogo, né? A bunda. Eu que tava literalmente no fogo. Ou você dá um título bom ou já era. O cara teve que trabalhar o dia inteiro traduzindo com a hemorroida atacada. O Sanderson falou. Círculo de Fogo, tá ligado? O cara chegou pra cobrar ele, tá ligado? Aí ele coçando lá, o cara chegou pra cobrar. E aí, já tem o nome do filme? O cara gritou, puta, um Círculo de Fogo. Aí, cara, beleza, cara, gostei. Dedo pra caralho. Ó, o Sérgio jogou um duplo sentido e eu vou ter que ser obrigado a jogar dois filmes duplo sentido também. O primeiro é um pouco polêmico, vai ser pornográfico, desculpa quem estiver ouvindo. É o The Ring, o Anel. O Anel. Agora, uma coisa que eu não entendo é porque The Ring, que seria o anel, ficou como o chamado. O chamado. Aquela menina chama alguém pra algum lugar? Ela chama alguém pra pegar o anel dela? Deve ser a ligação, né, cara? Não, mas chamado, né? Porque ela não liga. Você, ela, ela liga a cobrar, pelo menos, pra dizer chamada a cobrar. Não, se fosse a chamada, fazia mais sentido, né? Já fazia. Digo o seu nome após a identificação. Tu, Samara. Ela pediu não, tá ligado? Ela fala rapidinho, tá ligado? Pra não cobrar ali. Samara, 7 dias. Tchau. A chamada pra cobrar. Hoje em dia eu tô. Hoje em dia eu tô imaginando a Samara tentando ligar via VoIP, WhatsApp. Coitada. Viu o filme agora, né? Viu o gênero novo, né? Saiu o WhatsApp? Não. O chamado. Eu não sei se ela usa o WhatsApp, mas saiu o novo filme, né? Provavelmente ela deve usar o WhatsApp, né? Imagina ela falando na ligação, merda de VoIP 3G do caralho. Ela deve mandar uma corrente a algum grupo, né? Porque ela falou assim, eu vou mandar logo a corrente pra vários pra não ter preocupação. Mais fácil. Ela manda uma selfie escrito com a legenda, tá fudido. Ó, se você for lá, se você não passa essa corrente pra 7 pessoas em 7 dias, você vai morrer. Nossa, é isso. Dá 7 likes. Ó, outro que tem uma temática um pouco pornográfica é a arma nua. Yeah. Seria Naked Gun, que no Brasil ficou conhecido como Porra que a Polícia Vem Aí. Nossa, velho. Clássico, né? Leslie Nielsen de novo. É um, ele também tá no piloto, né? O Aperte os cintos e o piloto subiu. Só que interessante que no filme eu nunca vi ele pelado. Então por que esse nome do filme seria Naked Gun? Que é alguma expressão deles, né? É meio uma expressão, porque é como se eles, eles pegam tipo o filme de polícia e meio que desmembram eles, sabe? Eles são os filmes de polícia. Né? Então podia colocar a arma desmembrada. Pronto. Que era uma pelada. É um mistério, é uma coisa estranha. Porra que a polícia vem aí. É mais legal, né? É mais legal. Porra, bem melhor. E a bem continuação, melhor. Porra que a polícia vem aí, 3 quartos. 2,5. 2,5, 33. 2 quartos, sei lá. Não é só dois pornográficos, não. São 3. Tem mais um que eu tava esquecendo aqui, ó. Diga. Esse aqui, puta, esse aqui ficou bizarro. Tem um filme chamado Fury, mas não Fury de Fúria. Fury com 2 R's. É Fury Vengeance. Aí a tradução seria Vingança Peluda. Peluda? É Fury. É furry. Vingança peluda. Vingança peluda? Deixa pra filme pornô isso aqui, parceiro. Furry revenge. Aí a tradução em português desse filme seria Deu a Louca nos Bichos. Ah, é furry vengeance. Ah, sei. Você tá falando em tradução pornográfica? Tem uma aqui que no português de Portugal ficou sensacional. Essa é muito boa, velho. Essa eu já sei qual é. É uma animação. Não é essa, Everton. Eu não coloquei. Mas você fala depois. É Freebird. Freebird é uma animação que chama Bons de Bico. Eu não sei se alguém conhece ou lembra desse filme. Não conheço. Bons de Bico. São dois perus. A história dos filmes são dois perus que querem fugir porque eles vão morrer. Tá. Freebird, que é pássaros livres, né? Na tradução literal. No Brasil saiu Bons de Bico. E em Portugal, o nome do filme é A Revolta dos Perus. Sugestivo. Como será que ficou o Fuga das Galinhas lá em Portugal, velho? Deve ter ficado genial, velho. Fuga das Galinhas, eu não sei. Esse eu não cheguei a olhar. Porque eu não sei nem o título em inglês, Fuga das Galinhas. É Chicken Run, né? Tá certo. Isso, Fuga das Galinhas. É, isso mesmo. É a Fuga das Galinhas, é igual. Em Portugal é a mesma coisa. Mas lá em Portugal tem outro que é muito genial também, que eu achei que era essa que você ia falar, mas não é. Que é um filme do Woody Harrelson com Wesley Snipes, que é chamado White Man Can't Jump, que seria Homens Brancos Não Sabem Pular, né? Ah, é um filme de basquete e tal. É, que tem uma parte de temática de basquete. Aqui no Brasil ficou Homens Brancos Não Sabem Enterrar, né? Já é bem coreográfico. Em Portugal ficou o seguinte: Homens Brancos Não Sabem Meter. Ei! Oi! Porra! É por isso que é namorado do cara lá, que é o Amoreno, é infeliz, né? Por isso. Já deu a deixa do filme. Explicado. Por isso que a chinesa lá do Pinho de Ferro tá com foda-se pra ele. Fala, Tênis, você não sabe nada, seu desgraçado. Prefiro tentáculo, pelo menos ele é negro. Agora eu tô vendo o nome de um filme aqui. Tem várias opções. Agora eu tô vendo o nome de filme aqui. E, cara, eu acho que foi traduzido por um ateu, na boa. Que o nome em inglês é Leap of Faith, Salto da Fé. E em português eles traduziram Fé Demais Não Cheira Bem. Nossa, sério. Meu Deus, velho. Caralho, tô tudo. Como assim, velho? Leap of Faith foi pro Fé Demais Não Cheira Bem. Porra, velho, por quê? Por quê, velho? O que será esse filme, hein, velho? Eu não sei. E esse aqui, galera, que é o nome original, é, né? Where the Millers, que nós somos os Millers, né? A tradução literal, nós somos os Millers. Cara, ficou Família do Bagulho. É recente no filme, né? O nome do filme virou Família do Bagulho. Não é barulho, é bagulho. Muito bom. Nossa, incrível. Família do bagulho. Não, pra você ver que a tradução de filme, ela não é restrita a coisas antigas, né? É. Elas continuam até hoje. Por exemplo, tem dois filmes. Tem filmes assim, que saíram pro Oscar agora, no Oscars, que, assim, eu nem assisti. Tem um que eu assisti até, que, por exemplo, tem um que é do Denzel Washington com a Viola Davis, que é a atriz que faz o Esquadrão Suicida, que é a Amanda Waller. Sim. O nome do filme é Cercas, Fences. Sim. A tradução dele, no Brasil, eles não podiam colocar Cercas, né? Porque era ruim demais. Ele colocou Um Limite Entre Nós. Nossa. No nome do filme. E tem outro filme que é de três mulheres negras que trabalharam na NASA, uhum, num projeto lá, famosas também. O nome do filme é Hidden Figures, né? Que são figuras ocultas, né? Porque, tipo, tem a questão do racismo e tal. No profile lá, né? No profile. E o título em português é... Como é que é? Estrelas Além do Tempo, o nome do filme em português. Nossa, velho. Estrelas Além do Tempo. Isso é, eles pegaram que elas trabalhavam na NASA e tinha que colocar estrelas, porque tá no... Na galáxia. Coloca estrelas além do tempo, porque passa... Porque, tipo, o que ela fez continua, né? Todo mundo reconhece elas até hoje. Mas figuras ocultas tava ruim, né? Podia. Nossa. Putz, quer ver outro nome de filme que na tradução ficou extremamente pornográfico? Não, não foi lançado há muito tempo, mas a tradução literal é Um Milhão de Maneiras de Morrer no Velho Oeste. Nossa. A tradução em português, né? É A Million Ways to Die in the West, é o nome em inglês. O nome em português é Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola. Porra, velho, por quê? Por quê, velho? Cara, que sacanagem. Aquele filme que é até mais recente, que é... Bom, saiu há alguns anos, mas assim, em vista do que a gente comentou antes, que é o The Watch, né? A tradução literal, A Vigia, virou Vizinhos Imediatos de Terceiro Grau, lembra? Com Ben Stiller e tal. Velho, como? pegaram contatos imediatos, também deve ser uma tradução bizarra, que tem a ver com um tema, né, de alienígena, e meteram Vizinhos Imediatos de Terceiro Grau, tá beleza. O pior é quando você pega um filme que em inglês o título é pequenininho, é 5, 6 letras, e os caras conseguem cagar de um jeito muito engraçado. Por exemplo, eu acho muito... Exatamente. Eu acho muito confuso, por exemplo, você pega Scream, que seria a gripe. Aí o filme se chama Pânico. Pânico. Tudo bem. Aí você pega Grudge, que eu acho que é rancor, alguma coisa assim, rancor. Não sei, não tô entendendo. Puta, não sei, cara. Grudge G, meu Deus do céu. Grudge G. Não, não sei, mas eu acho que é alguma coisa pegajosa, não sei. Não sei a tradução. Tá bom, é Grudge. O nome em inglês é Grudge. É um Grudge, o filme é um Grudge. Aí Grudge. O filme se chama O Grito. Mas por que não chama Scream de Grito? Pode crer, né, velho? Qual o problema? É que nem Tubarão. Tubarão em inglês é Jaws. Jaws é mandíbula. Mandíbula, né? É Tubarão. Tem um aqui que o Everton gosta pra caramba, que é o The Thing, que seria a coisa. Exatamente. A tradução é O Enigma de Outro Mundo. É. Nossa, velho. Pode crer. O Enigma de Outro Mundo? É. A coisa virou O Enigma de Outro Mundo. E não é subtítulo, não, né, Ivaldo? É o nome do filme mesmo. É, O Enigma de Outro Mundo. Mas é o It, Everton? Não, The Thing. Não, não, não, não, o Thing. É o The Thing do Carter. E aquele que é com o Kurt Russell. Sim, cara, foram longe. Será que não saiu na mesma época do It? Então, cara, o It tem um subtítulo legal, velho, que é uma obra-prima do medo. É, legal mesmo, né, cara? Legal, cara. Ficou bom. É, pode crer. E é de um cara que é best-seller, tem tudo a ver, né? Uhum. Tem outro aqui, ó. Lá, eu olhei na internet e é rancor mesmo. Viu, Ivan? Rancor? Tava certo. Ah, obrigado. Então, gente, Grudge é rancor. Grudge é rancor. É que não deve ser Grudge, né? Não, mas eu tinha falado certa a pronúncia, tá? Vocês se não viram direito, meu microfone tá com problema. Essa é a desculpa que eu... Bota o Google Tradutor falando aí. Eu quero ouvir. É Gretchen. Rancor tem bastante sentido a tradução. Ah, é o... Eu já sei o que vocês estão falando. Como assim? Continue, Ivaldo. Agora eu tinha falado. A Gretchen é bem rancorosa. A religião agora... associou tudo. Como assim, velho? Como assim? Agora que eu entendi a palavra. Pode caralho. Você tinha entendido que eu tinha falado o quê? O seu inglês é muito avançado pra mim, velho. Quantas aulas eu te dei, cara? Dá uma pausa aí, o que aconteceu? Os caras estão perdidos, mano. Meu Deus do céu. Tô falando, como assim? Alguém dá água pro Diogo, pelo amor de Deus. Mano, ele deve estar vermelho. Ele deve estar vermelho pra cacete. Mano. Deve estar parecendo um tomate, velho. Não tô entendendo, eu tive que levantar da cama. Que pariu. Então, vai lá, vai lá. Tá, é, tem mais um que é pequeno e também a tradução é uma merda. Que, por exemplo, você pega... É de terror também. É Whisper, o nome do filme. Que seria Sussurro. O nome do filme é Reféns do Mal. Mentira. Reféns do Mal. Tá, né, cara? É. Os caras... Mas é, já quer inventar. Não, mas sabe por quê? Essa aqui é uma clássica tradução que os caras assistiram um filme e falaram: puta, essa cena me lembrou isso, vai ser, esse vai ser o nome do filme. Faz sentido quando você assiste o filme, mas referente ao título, não tem nada a ver. Uhum. Não, você quer ver um pior? Você quer ver um pior? Johnny, trecheira da boa, classicona. Brain Dead. É, morte cerebral? Morte cerebral, é. Isso, isso. Aí o filme chama Fome Animal. Quase? Eu vi o filme, nossa, velho. É tipo trecheira de zumbizão. Só que, mano, puta, fome animal? Como assim? Fome animal? Quer ver outro que não tem sentido? Because I Said So é o nome do filme. Porque eu disse, né, na tradução literal. A tradução pra português: minha mãe quer que eu case. Nossa, velho, como assim? Porra, mano. A gente entregou que vai ter algum problema com a mãe. Isso, vai ter algum problema já... com a pessoa que ela vai casar. Você já sabe o que vai acontecer. Por que assistir? Fala que filme que entrega. Não vou nem ver. Filme que entrega também tem o. Como se fosse a primeira vez, né? Aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil é como se fosse a primeira vez. E em inglês é 50 First Dates, né? Que são 50 primeiros encontros, né? Só que em Portugal, nossos amigos lusitanos, eles tiveram a brilhante ideia de chamar o filme de A Minha Namorada Tem Amnésia, cara. Meu Deus! Eu separei esse também. Ele entrega foda o filme, cara. Nossa, não, em outra, saiu de uma comédia, Everton, e foi pra um drama absurdo, velho, quando você olha o título dele. Não, então, eu acho que assim, se eu entrego o nome do filme assim pra Luciana, Luciana, minha namorada, tá, gente? Luciana, se eu falo pra ela: amor, vamos assistir Como Se Fosse a Primeira Vez, ela vai falar: não, Sanderson, deve ser um filme retardado, eu não gosto de filme retardado, nós não vamos assistir. Agora, se eu falasse pra ela: amor, vamos assistir Minha Namorada Tem Amnésia, aí ela ia falar: nossa, deve ter uma trágica história de uma menina que se fudeu na vida. Eu tem quero, ela morre, eu vou assistir. Você falou de amnésia, Everton, eu lembrei. A Luciana de... tá me olhando agora nesse exato momento, querendo me acreditar. Corre, corre. Queridos ouvintes, se eu não aparecer mais em nenhum podcast, saibam quem culpar. Tem um filme aqui do Christopher Nolan, né, que é o Memento, não sei se vocês assistiram. Sim, o do Guy Pearce lá, né, o cara que ele tinha, quer dizer, ele fala que ele não tinha amnésia. Memento, o nome do filme em português é Amnésia, só que Memento é uma expressão em latim pra lembrança ou memória, que é o contrário de amnésia. É tipo um lembrete, não, mas né, assim... um lembrete. Eles colocam amnésia, mas ele não tem tecnicamente amnésia, né, no filme, né, porque ele... Não, tipo... o personagem fica falando que não tem amnésia, ele mesmo fala, né? Várias vezes ele afirma isso lá nos diálogos do filme. Mas em português do Brasil foi amnésia. O cara da tradução é que se foda. Ele não entendeu o filme. Eu tenho certeza que ele é que se fala: caralho, eu não entendi bosta. Esse cara ficou falando que não tem amnésia, mas ele acha que ele tem, sim. Foda-se, desculpa. Ele não lembra o que aconteceu daqui a 5 minutos. Amnésia. Amnésia. Você quer ver um filme que é totalmente contrário do título original? Tem um bom também. Eu tinha até comentado com vocês antes. É o Lake Placid, que seria mais ou menos Lago Calmo. O nome do filme em português é Pânico no Lago? Nossa, Lago Calmo. É de jacaré, Waldo, esse filme. É de crocodilo ou jacaré esse filme? Ou nenhum dos dois. Deve ser os dois misturados num só, que o bicho é gigante. A história do filme, sabe qual é a história desse filme? Uma véia, ela não tem o que fazer. Ela dá comida com os jacarecrodilos, que eu não sei se é jacaré ou crocodilo. E ele fica gigante e mata a gente. Só que os policiais sabem que é essa mesma velha que dá comida pros crocodilos o filme inteiro. Mas eles rodam o filme inteiro tentando matar o crocodilo gigante no Lago Calmo. Isso tudo num Lago Calmo. Mas o que a velha dá pros crocodilos? A mesma coisa que o Kleber Mamãe toma? Ela dá whey protein pros crocodilos, velho. Ela, eu acho que ela alimenta as vacas com whey protein e dá pros crocodilos, porque os bichos é violento. Ó, quer ver outro filme que não tem sentido nenhum a tradução? Tipo, é totalmente contrário? Eu nunca assisti, tá? Mas o nome do filme em inglês é Angel's Heart, que é Coração da Angel, né? Ou do The Angel, que é o nome do personagem. Tradução em português: Coração Satânico. Vixe, nossa senhora. Tão pouquinho diferente, né? Terror. Imagina que seja de terror. Michael Rourke, o Robert De Niro faz o demônio nesse filme. Ô, louco! Ah, é esse? É, esse daí. Esse filme é bacana, velho. Eu não lembrava do nome, não. Tem mais fácil. Na época que o Mickey Rourke não era... Não era desfigurado, né, velho? Tem mais classe. Ah, ele tava inteiro ainda? Ele era galanzão. Opa. Galanzão ainda, né? Antes de fazer as plásticas e depois virar boxeador. Tem uma boa aqui também, ó. Quem não conhece? Evil Dead. Evil Dead. Evil Dead. Seria o quê? A morte do mal? A morte do demônio? Não sei. Evil Dead seria o quê? A morte má? A morte do mal? Eu sou mal e estou morto? Estou morrendo e sou do mal? É a morte do mal, né? É a morte do mal. Aí a morte do mal. A primeira tradução do filme, antes de a morte do demônio, né? Que é a tradução atual, era Uma Noite Alucinante. Caralho, velho. Eu lembro que eu vi, eu não sei se esse é o primeiro, qual que é o que tem o livro, né? O Necronomicon lá. Necronomicon? Acho que é esse o nome. E aí era Uma Noite Alucinante. Aí, depois que eu fui saber que era Evil Dead e tal, porque não faz sentido nenhum, velho. Uma Noite Alucinante, cara. Meu Deus. Esse tá ruim, Evaldo. Esse aqui tá. Tem um legal aqui também, ó. É clássico esse filme também, mas fizeram o remake dele recentemente. É um filme meio polêmico. É o I Spit in Your Grave. Seria Eu Cuspo no Seu Túmulo. Tá errado? É isso, né? Aí a tradução do filme em português é Doce Vingança. Ah, esse é o Doce Vingança? Caramba. Eu cuspo no seu túmulo, virou Doce Vingança. Ela devia comer o brigadeiro quando cuspiu. Pronto. Pior que Doce Vingança ficou bom, né? Quando você vê o filme, realmente faz sentido. Mas por não poder ser eu Doce Vingança cuspindo? Ou cuspindo a Doce Vingança? Cuspo no seu corpo, sei lá, qualquer coisa. Não, os caras querem relacionar no seu cadáver, né? Cuspo no seu cadáver. É, mas um título que os caras assistiram o filme e falaram: ah, a menina se vingou, então é Doce Vingança o nome do filme. Você quer outro filme aqui que o título não tem muito a ver com a história? Ocean's Eleven. Ocean's Eleven. 11 homens até aí, beleza, e um segredo. Porra, não tem segredo nenhum no filme. Não tem segredo nenhum. Pode crer. Tem um plano, mas não um segredo, né? Tem a continuação, eles continuaram cagando nos próximos filmes. O próximo foi 12 homens e outro segredo. E o terceiro eu não lembro, acho. Era um segredo ainda maior. É, 13, tipo assim. Não, não, é 13 homens e um novo segredo. É, 13 homens e um novo segredo. Chutei foda. Não, mas é assim que eles fizeram, chutando foda. Tem um filme aqui que é um dos meus filmes preferidos. Que a gente tá, eu falei do Memento do Christopher Nolan, e é outro filme do Christopher Nolan que é o A Origem. Olha, todo mundo assistir. Sim. O nome do título em inglês é Inception, né? Sim. Isso. Que é, acho que é Inserção, né? Que é a tradução, eu não sei a tradução literal. Ainda bem que se fosse incesto ia ficar estranho. Inserção, porque é o que ele tem que fazer no filme. Sim, eu acho que é Inserção. A Origem? Ele tem que inserir memórias, né? Por que A Origem? Nossa, é verdade. Porque não é um filme de não, é um filme, tem ficção científica, mas não é um filme de, sei lá, de humanidade, realmente, né, de origem da história. Não, mas eu acho que tem certo sentido. Exatamente, eu acho que tem certo sentido, porque, spoiler, tá, gente? Mas, pra quem não ou assistiu, quer dizer, o que eles tentam fazer no filme é realmente chegar à origem da ideia da pessoa, implantar aquilo lá na origem dela. Daquela lembrança, daquela memória. A origem da memória. Isso. É a origem da memória. Exatamente. É que Inception realmente, eles incluem informações pra fazer com que a pessoa acredite, né, em outras coisas. Aí beleza, sim. Inception, estão inserindo informações. Agora a origem, cara, tem que viajar um pouco. Beleza, mas agora o filme é viajado, né? Então, eu quero que vocês me achem sentido nesse filme aqui. Eu quero que vocês me achem sentido nesse filme aqui. O nome do filme em inglês é Ginger Snaps. A única tradução que eu achei, que eu gostei muito de trazer pra vocês, é Biscoito de Gengibre. Sim. E o nome do filme em português é Possuída. E o filme é de lobisomem. Caralho, velho. É Biscoito de Gengibre, é Possuída e lobisomem. Mas nada bate com nada, porque ninguém come um creme crack. Eu acho que tem cena, elas comem nesse filme. Eu acho que a gente tem um vencedor, né, meu? Porque isso daí não bate nada. Possível, nada, velho. Não bate nem o inglês, velho. Não bate. Imagina o comercial no SBT. Na lua cheia, o terror está de volta. Ninguém está seguro. Biscoito de Gengibre 2. Morrendo. Ninguém ia ficar com medo, mas, né? Mas tem uma possuída aí, um lobisomem? Não, tem lobisomem, mas ninguém fica possuído com Satanás. E agora eu não sei se a menina come um biscoito. Não, só se a menina come um gengibre e virou um lobisomem. Não sei, não tem ninguém come um biscoito nesse filme, cara. A personagem pergunta pra alguém lá, não, é fresquinho porque é crocante ou é crocante porque é fresquinho? Muito merda, velho. Aí a menina fica com raiva e vira lobisomem. E volta pra lá. Devolve o meu biscoito, filho. Ótimo, Ivaldo, filme de terror. Caralho, parabéns. Ai. Temos um vencedor, velho. Muito bom. Gente. Versão brasileira, Herbert Richards. Falar em filme de terror, Ivaldo, tem um que ficou uma boa tradução, eu achei até. Tudo é muito estranho, que eu não sei se é uma boa tradução ou não, porque o nome original também não é bom, que é o Olhos Famintos. Olhos Famintos. Olhos Famintos, cara, eu gostei da tradução. Olhos Famintos. Legal. Qual é o nome original? É Jeepers Creepers? É Jeepers Creepers. Nossa, sabe Jeepers Creepers? Nos Estados Unidos, os caras, eles, pra... tem aquela questão, tipo, você não pode falar a expressão, o cara não usa, tipo, por exemplo, oh my god, eles falam oh my gosh, sabe? Eles usam um eufemismo pras expressões que usam, tipo, a palavra God, Jesus. E Jeeper Creepers é tipo um eufemismo para Jesus Cristo, tá ligado? Nossa, o cara fica surpreso assim. É sério? Jesus Cristo, ele fala Jeeper Creepers. É isso. Nossa. Cara, eu acho que o Famintos é melhor, velho. É muito cara, melhor. Caraca, eu vou te falar. Nosso podcast também é cultura. se aquilo ali naquele filme for Jesus, não, sai pra lá, cara. É uma expressão de surpresa, Ivaldo. Sim, sim. Tipo, o cara toma um susto e fala, Jesus Cristo. Aí ele fala, Jeeper Creepers. Não dá nem tempo ou do cara. Um susto. Dizer aqui, eu gosto de Olhos Famintos. Não, é um bom filme. Porra, é legal, velho. Não sei por que não fazem outro. Fazem tanto filme merda aí, 500, e não fazem Olhos Famintos. Pô, o cara, né, a criatura dormiu lá, é só acordar e ele continua matando, velho. Né? Dizem que vai sair o 3, a premissa. Pode crer, né? E terminou a hibernação, filme 2, já é. Tem um filme aqui que se ficasse a tradução literária deles, iam pensar que tava fazendo o filme brasileiro de banda dos anos 90, que é o Child's Play, que em português a tradução literária seria Brincadeira de Criança. Com certeza o pessoal ia pensar que era o filme do Molejo. É verdade. Agora o Molejão no cinema pra vocês. Como é ser feliz com o Molejão? Andressão! Andressão, vamos ver um filme aqui. Eu imagino o cara andando na sala de cinema. É esse? Não, é esse. Já falei que não. Aí chega no filme desse. É esse? É! Aí se você com o cabo da vassoura. É pior do que cenoura, você pode se dar mal. Cara, é muito seria a melhor propaganda de. Seria o melhor trailer de filme da história, velho. Infelizmente, esse título foi para o nosso brinquedo assassino, o nosso Chucky. Cara, como eu dou o Chucky? Como pode o boneco daquele tamanho? O anão do arquivo X que entra no cu das pessoas até vai. Realmente ele mataria. Mas um brinquedo com a cara. É que nem a Annabelle. A Annabelle me matou. Caralho, quem vai ter uma boneca ridícula dessa dentro de casa? Joga fora, velho. A boneca é medonha, mano. Essa boneca Annabelle é medonha, mano. Mas eu procurei na internet depois de assistir o filme, porque falam que a história é baseada em fatos reais. Então eu queria ver se realmente a boneca era tão pavorosa quanto a boneca é bonita, velho. A boneca é de pano, é de boa. É, então, é até tipo assim, aceitável uma pessoa comprar aquilo, até que ela saísse flutuando com uma faca na casa, né? Mas antes disso é aceitável. Acho que é ruim mesmo, Ivo. Mas agora você falou de Annabelle, o Invocação do Mal, que é o filme que gerou a Annabelle, não é? Invocação do Mal, certo? Isso. O título dele em inglês não tem nada a ver com Invocação do Mal. Quer dizer, tem um pouco, né? Que é The Conjuring, que é a conjuração, é conjura. Sim. É conjuração, né? E em português eles colocaram Invocação do Mal, né? Porque tem que ter... Filme de terror tem que ter um mal no nome, né? Tem que ter um mal. Ou tem que ter o do demônio. Invocação, ou mal. Demônio, mal. Satânico. Coisa. Mas sabe o que eu percebi? O que mais tem em filme de terror é a palavra pânico. Pânico, pânico na floresta, pânico no lago, pânico na terra, pânico no ar, pânico no vento, pânico no banheiro, pânico no Japão, pânico na água. Só pânico. É verdade, pô. Vai ter pânico assim no inferno, mano. Todo mundo em pânico. E aí, ó. Eu tenho outro classicão aqui do terror também, que era o Children of the Corn, que seria Filhos do Milho. É Filho do Milho mesmo? Sério, mano? É Filho do Milho o nome do filme é de filho terror? Filho do Milho. Filho do Milho. É o Rambo, cara. Só se for. O nome do filme era Filho do Milho, mas como o pessoal ia pensar que era a sequência de Dois Filhos de Francisco, aí mudaram pra Colheita Maldita. Nossa, velho, esse nossa, é o do Ruivo lá? Esse é o... Puto, não sabia que era o nome original era esse, velho. Filho do Milho. Colheita Maldita é bem mais legal. Tem milho, Valdo, tem milho. É, pelo menos, né? Que eu saiba, tá cheio de abóbora aquela porra do filme. Não tem milho. Mas deixa quieto, eu vi há muito tempo. É, no De Lobisomem não tinha gengibre, e o nome tinha gengibre no nome, então... esse é o concurso, eu não vou nem comentar. Pra você ver como os caras traduzem filme de terror e não faz sentido, nós temos Biscoito de Gengibre, que é Possuída. Só que a gente também tem um filme mais recente chamado The New Daughter, que é a nova filha, vamos dizer assim. E a tradução do filme ficou Possuída também. É Possuída. Aquele, eu pensei que você ia falar que era a órfã, né? Eu ia falar, pô, se for a órfã é diferente. Não, é uma menina. Não, é uns caras que eles só compram uma casa. O pai, é o pai, e ele não tem a mulher dele morreu, fugiu com um angolano, sei lá que porra que ela foi fazer. Aí ficou o pai com os dois filhos. Por que com angolano? De tantas nacionalidades. Porque, como foi dito anteriormente, os brancos não sabem meter. Aí, no caso, ele vai comprar uma casa. Aí ele tem uma casa do lado da padaria, tem uma casa que ele pode comprar do lado do departamento de polícia, tem uma casa que ele pode comprar do lado da igreja, não. Ele compra uma casa no meio de um pântano, mas um pântano tão feio. Aí, detalhe, onde ele compra, tem um tipo de um... Tem um povo formiga, e eles pegam a filha dele, e ela vira uma formiga. Meu Deus. Esse é aquele... Putz, acho que você... É um filme que tem um lago, não tem? A casa fica perto de um lago, tem um pier lá. A filha dele começa a ficar meio bizarro. Tem árvores no filme também. Não é, né, o filme que a mina é cadeirante. Não, esse é o filme do Edinho. Não, eu tô falando sério, pô. A mina sofre um acidente, muda com o pai pra casa. Não, lá. Isso aí é... Putz, é sobrenatural. Sobrenatural episódio 2, 3, 4, sabe? Ah, tá, entendi. Olha, eu tenho um aqui, que acho que é a tradução. Eu quero que eu fale a tradução de português de Portugal. Ó, portugueses, eu amo vocês, cara. Que essa aqui realmente ficou boa. Todo mundo aqui assistiu Bastardos Inglórios, né? Sim. Sim. Bastardos Inglórios, filme do Tarantino. Sim. Em inglês é Inglory Bastards, é igual. Só beleza. Que Portugal não gostou de Bastardos Inglórios. Eles não gostaram. Eles devem ter pensado que era um título que não ia atrair o público, sim, não era bom. Vamos colocar um título que seja mais do povo, né? Bastardos Inglórios se chama Sacana Sem Lei. Yes! Sacana Sem Lei! Ah, sim, hein? Bom, eu assisti esse filme. Com certeza. Não achando que é um filme do Tarantino de guerra, mas tudo bem. Sacana Sem Lei. Parece filme de adolescente, né, velho? Com certeza, velho. Putz, eles estão numa. Eles estão em Palm Springs. Tem um... E tem um deles é virgem. Ele quer terminar o filme perdendo a virgindade. Tem um aqui que... Puta, se essa fosse a tradução real do filme, acho que esse filme não teria ganhado nenhum real aqui no Brasil. O filme se chama Groundhog Day. É Groundhog Day, eu acho, mais ou menos isso. A tradução literária é O Dia da Marmota. E o filme em português ficou Feitiço do Tempo. Deve ter um Dia da Marmota nos Estados Unidos. Ou então do país que se passa um filme, porque... É, você assistiu filme... O Dia da Marmota? O filme, ele é um festival. Ele acontece no festival que é o Dia da Marmota. Marmota. Dia Marmota. Dia da Marmota. Por que não faz o Dia da Águia? O Dia do Sempre. Pra lá, não, o Dia da Cara, a americana adora, né? Tem esses condados assim, faz o dia da colheita, dia do milho, dia da abóbora, o dia não sei da quê, do chuchu gigante. Verdade. E aí tem esse aí que é o Dia da Marmota. Puta, Dia da Marmota. Feitice. Foi bom, Ivo. Essa foi boa. E quem lembra de um filme do. A gente comentou do Ben Stiller, né? Qual filme que a gente falou do filme? Deixa eu só fazer um comentário desse do Dia da Marmota. É, todo filme, pode toda falar. Série, é. Tipo, se você acontece esse negócio de repetir o mesmo dia sempre, ficou conhecido como Dia da Marmota. Qualquer série que você pega e vê assim, que nem Supernatural, capítulo, tem o capítulo do Dia da Marmota. Ah, essa tá. Essa expressão pegou, realmente, tipo... Virou uma referência. É, virou uma referência. Muitas séries têm capítulos Dia da Marmota, sabe? Pode crer. É, nesse filme ele fica voltando no tempo até ele descobrir uma... Até ele mudar a personalidade dele, né? E aí ele conseguir prosseguir. Fala que esse capítulo é bom, né? Do quê? Do Supernatural? Supernatural, é. É bom esse capítulo. Putz, eu não me lembro, pra falar a verdade. Quando o Supernatural era bom ainda, né? Então, esse eu acho que é um que o Sam fica morrendo toda hora, né? É isso? Não acredito. O Sam morre? Não, porra? Não. Uma porrada de vez. A gente morre mais do que o Goku, mas... Tá louco. Que o Kurininho. O Yantia. Então, tem um outro filme aqui. A gente falou do Ben Stiller no Contato Imediato Terceiro Grau. É isso que ele tava? Isso, os vizinhos. Vizinhos imediatos. É, vizinhos imediatos Terceiro Grau. Tem um filme dele chamado... Que ele participou, que é um filme que eu gosto muito. Assisti muito na Sessão da Tarde. Chama Mystery Man. Alguém sabe que filme é esse? Mystery Man? Que eles são heróis? São super-heróis bizarros? Eu lembro, cara. Homens misteriosos. Agora sabe o nome desse filme em português? Manda. Heróis Muito Loucos. Nossa. Meu Deus. Agora sim. Só pra informar que tá tocando a música do Smash Mouth agora em loop. Pode ser, né? Cara, Heróis Loucos. O Vini, cara, lembra... Puta, esse filme é muito bizarro. Tinha um herói que ele era especialista em talheres. Caralho. Esse filme é muito bom, cara. Ele era todo inglês, assim, aristocrata, tá ligado? Ele era especialista em bons costumes, né? É, modos à mesa e talheres. Aí ele jogava uma faca assim, ó. O Ventilo era nada, né? A especialidade dele era gritada, porque ele só não fazia nada, né? Isso, ele se fingia, né? Ele era nervosinho, mas chegava na hora da porrada, ele não sabia nada. Não sabia nada. Tinha um maluco que jogava uma bola de boliche, né? Era uma mina, ela tinha uma bola com um crânio dentro. Mas, essa era a única que tinha um poder mesmo, que a bola acho que era encantada, sei lá, porque era a parada. Sim, era o crânio do pai dela, né? Nossa, aí tinha o cara que usava uma pá, né? Gigante que batia. Ele tinha que tinha. Eu não lembro o poder dele, se ele tinha barro, se ele era fedido, alguma coisa assim, o poder dele, velho. É, acho que ele era fedido, alguma coisa assim. Esses caras aí estão melhor que o Esquadrão Suicida, hein? Olha, mano, esse filme era porque muito bom, velho. O Esquadrão esse daí, pelo menos, eles terminaram a missão. É. Muito merda, esse Esquadrão. Ó, mano, a minha lista tá acabando, hein? Pô, a minha fechou pode. Já. Tirando o que eu mesmo falei, o restante vocês mencionaram. Então, pra mim fechou já. Eu tenho aqui do Chuck Norris. Eu tenho o Chuck Norris aqui. Pode ser? Chuck Norris? Mano. Diga. O Defensor. Quem lembra do Defensor? Ah, esse filme era bom, hein, velho? Genial. Você lembra, Jonathan? Ei, calma aí. Se eu não tiver enganado, o Defensor é aquele que ele é cabeludinho, né? É, ele tem mullet. Dos animais. Ah, não, perdeu. Eu confundi. Que ele é um índio. Ele é tipo uma entidade. Isso. Lembrei. Ele cuida da floresta lá. Exato. Por isso que o título em inglês é Forest Warrior, que é o guerreiro da floresta. Porra, velho. Nossa, velho. Aí eles colocaram o defensor no Brasil. Olha só. I don't know why. Os caras vão desmatar. Velho, essa cena é muito clássica. Os caras vão desmatar lá a floresta, aí o maluco liga a motosserra e vai serrar tipo uma... Eu acho que era uma árvore rara, sagrada, não sei. Eu sei que ele tenta serrar e de repente a motosserra para. A hora que ele olha assim pra frente, tá o Chuck Norris segurando a motosserra com a mão, velho. A lenda. Ele dá um murro maluco bom, assim, velho. É genial. É bom, gostava desse filme, cara. Eu tenho um bom ali também. Tem mais um de lobisomem aqui da minha gama de filmes de terror de lobisomens que se transformam na lua cheia ou não, que é o The Rolling, que seria o Uivo. É, The Howling. É, The Howling, obrigado. Seria o Uivo. A tradução em português é Gritos de Terror. Nossa, velho. Filmes de terror parece que são os melhores, né? Ele pega os melhores dessa tarefa ingrata que é colocar o título e fala assim, mano, faz filme de terror, é sua especialidade da vida. É, não, é bem isso. Pois é, você pega filme de tubarão, o Santos comentou do Jaws, se eu não me engano. Tem um chamado, não é bem de tubarão, mas é que tem tubarão no meio, né? Que é Open Water, que seria, como é no meio do mar, vamos dizer que seria mar aberto. Vamos dizer que é água aberta, né? Vamos dizer que seja mar aberto. Beleza. Aí a tradução em português é mar aberto. É mar aberto, né? A tradução em português ficou pânico em alto mar. Tem que ter um pânico, lembra que a gente tem que ter pânico. Tem que ter pânico. Aí na mesma linha saiu um chamado The Reef, que seria o Recife. Aí ficou perigo em alto mar. Ah, fica assim, pânico no Recife. É, pânico no Recife. Os caras falaram assim, estão atacando o Recife, a capital de Pernambuco. E eu acho que eu falei, eles vão achar que ele em Pernambuco, é melhor deixar quieto. Caraca. Bom, pessoal, eu sei que a lista tá acabando. E se a gente citasse, eu anotei aqui umas. Lembra que o pessoal, que eles costumavam colocar nos filmes, aquelas, tipo assim, vai, expressões suavizando o significado literal mesmo, pra não falar palavrão, por exemplo, lembra que as traduções bizarras assim, tipo assim, no filme o cara vai lá, né, fala motherfucker, aí o cara fala filho da mãe, tipo nada a ver, tá ligado? É tipo fuck, o cara vai se ferrar. Droga, né? Ah, normal. Droga. Foi dick, vai pro inferno. Não podia faltar. Tem isso, né? Tem muito. Cara, todos os filmes praticamente dessa época tinham uma suavização, vamos dizer assim, do texto. Ou então, umas expressões nada a ver. Tipo, igual a gente comentou, chamar policial de tira. Por quê, velho? Até porque eu não sei porque policial é tira. Não, e também tem as adaptações de gírias do Brasil, né? Do país que eles colocam nos filmes. Ah, certeza. Depende. Tipo, os caras usavam muito aquela na época do Eu Tô Maluco. Aí colocava o americano falando Eu Tô Maluco do nada. Assim, não, tinha um monte. O José, o nosso. Não tem a ver com o filme, mas o José, que é o nosso amigo, que mora em Pernambuco, aliás, marcou a gente no Facebook num vídeo das adaptações brasileiras do Yu Yu Hakusho, né? Que não é um filme, mas é uma coisa que foi traduzida. Não sei, você assistiu, sim, Jonathan? Pode querer assistir. Foi genial, velho. Genial aquilo. Eu Tô Maluco, é rapadura, mas não é mole não. Rapadura é doce, mas não é mole não. É, rapadura é doce, mas não é mole não. Escuta, o cara feio, tá olhando o quê? Você é grande, mas não é doido, não. São vários. É muito bom, velho. E filme tem muito isso também, se você parar pra analisar, assistir o filme traduzido, tá? Cara, a dublagem, você vai ver muito, tem muito. Se você assiste filme em inglês, você se surpreende. Você fala, pô, o cara tá falando shit, fuck. Exato. Tipo, no traduzido é droga. Mas que droga. Puta, tem um que é muito clássico. Só o nome vai me falhar agora. Mas é até com Champagne. Ele era novo na época. Um desses filmes adolescentes aí. E aí o cara fala, o que é que ele fala? Ah, eles são fãs de filmes de terror. Aí o cara fala que, eu sou conhecido como Shensol, que é o motosserra, né, do Massacre da Serra Elétrica. Os caras traduziram assim no diálogo: eu sou conhecido como Shensol. Aí o amigo dele: o chinês que anda só. O chinês que anda só foi a mais, velho. Voltei com essa frase. O chinês que anda só. Olha, certinho, hein? Muito bom. Tem mais algum jogo? Ou vamos fechar? Da minha lista, cara. Vamos fechar, gente. Tô vendo dois pedaços de pizza na minha frente. Eu preciso comer, senão você não vai fazer eu engolir. Vocês querem jogar uma brincadeira no final? Tipo, qual dessas traduções é que mais marcou? A melhor tradução que a gente acha, mais top? Eu acho que é o concurso, né, cara? Que todo mundo escolheu o pão de gengibre lá. O biscoito de gengibre. Qual o nome do filme, Volta? Ginger Snaps. Não, eu vou procurar. É Ginger Snaps, que seria biscoito de gengibre. O filme chama Possuída e é de lobisomem. Nossa, não tem. Tá aí meu filme. Tá aí meu filme da noite. Não. Escolhi. Tem demônios nem biscoitos. É uma redação do Enem no filme. num título aí. Só, nada bate com nada, tá ligado? Genial. Eu acho que todas as pessoas que traduzem filmes, com certeza, também são corretores do Enem, cara, da redação do Enem. Eles são muito geniais, cara. Eles têm que ter esse trabalho. Eu acho que eles bebem, né, dessa fonte pra poder criar os títulos. Exatamente. É genial. Cara, então é isso, né, velho? Fechou. Bem, depois da gente gastar o inglês nas traduções e tentar entender a mente dessas pessoas que fizeram essas pérolas e mandando um abraço, um efusivo abraço pra nação portuguesa que participou desse podcast. Quem sabe eles escutam, né? Ora, pois. Com certeza, brilhantou o episódio. É. Então, galera, mano, eu espero que vocês tenham gostado. Então, ó, acessem o site nerdpatriarca.com.br, página do Facebook, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter, ô, pessoal, a gente não tem seguidor, pelo amor de Deus, segue a gente lá, @nerdpatriarca, eu tenho Twitter, @viniaraújo026, o Everton tem Twitter, qual que é o seu Twitter, Everton? Everton Nonato, o Ivaldo vai fazer um Twitter, é importante, ele vai ter que fazer, pelo menos pra seguir o Nerd Patriarca. Mandem e-mail com sugestões dos filmes também, de outros filmes que a gente não falou, né? Com certeza tem muito filme que a gente não falou, então manda e-mail lá, nerdpatriarca@gmail.com. E se de repente teve algum podcast que a gente comentou aqui que vocês não viram, dá uma olhada no nosso site que tá tudo lá. É verdade, teve vários que a gente falou. Falou do Jim Carrey, falou do primeiraço. Porra, a diferença que vocês vão sentir do primeiro pro que tá agora é gritante, viu? Mas tá muito vale bom conferir, o primeiro. Vale a pena conferir. É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Falou. Falou.